Aleluia, te adoramos, te adoramos. Amém, aleluia. Eu creio que, acho que muitos de nós nesse instante, se Deus abrisse uma janela no céu, eu creio que muitos de nós não hesitaríamos e nós ia pular. Amém. Se Deus vir nesses momentos que Ele nos enche do Espírito dEle, da presença dEle, e Ele abrir uma janela no céu, eu acho que ia ficar noivas sem noivo, né? Noivos sem noivas, patrão sem empregado, esposa sem esposo, porque se Deus abrisse uma janela no céu, eu creio que nessa noite muitos de nós não hesitaríamos, ia pular para aquilo que é melhor. Amém? Você pode sentar, meu irmão, minha irmã, abrir a sua Bíblia. Aleluia. Ainda bem que Deus não fez isso de certo modo, né? De certo modo, ainda bem que Ele não fez isso, porque muita gente já ia pular para o arrebatamento, né? Um pré-arrebatamento. Amém? Você pode estar abrindo a sua Bíblia no livro de Gênesis. Pedir para os irmãos, se der para desligar esse ventilador aqui do lado, por favor. Você pode estar abrindo no livro de Gênesis, capítulo 39. Capítulo 39 do livro de Gênesis. Você pode estar abrindo sua Bíblia. Gênesis. Primeiro livro. Obrigado. Primeiro livro da sua Bíblia. Capítulo 39. Versículo 20 diz assim. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém. Nós sabemos que dentro dos limites humanos, José é um exemplo de ser humano, não é? E a Bíblia também traz José como humanamente um exemplo de Jesus. Ele é uma pré-figura de Jesus, ainda um ser humano limitado, mas ele anuncia e a sua vida indica aquele que um dia viria e seria e é perfeito, aquele que já veio. Um ser humano exemplar, um modelo, não é? E se você pensar um pouquinho, quem era o seu pai era Jacó, ou depois o nome Israel. E o seu pai, na primeira metade da sua vida, naquele período que ele ainda não estava convertido, aquele homem, Jacó, não foi um exemplo. Tanto que a tradução do seu nome se chama enganador. E depois, quando ele se converteu a Deus, quando ele passou a ser um exemplo, então Deus lhe trocou o nome e colocou nele o nome de Israel, porque também ele, por causa do Espírito Santo, por causa de Deus, passou ele também a ser um exemplo. Jacó, seu pai, é um exemplo de fé. E se você lembrar um pouco do avô desse homem chamado José, você vai lembrar que é Abraão. E Abraão também é um modelo de fé. E é um modelo de obediência. Mas eu creio que entre esses três, o avô, o pai e o neto, aquele que, segundo a Bíblia, aquele que é mostrado na Bíblia da sua vida, José é aquele que é o melhor exemplo. Aquele que tem uma vida melhor. Amém? Você pode curvar sua cabeça, feche seus olhos. Peça para Deus que você quer ser um exemplo. Eu também quero ser um exemplo. Aleluia. Peça para Deus. Eu quero ser um exemplo. Aleluia. Amém? Ser um exemplo. José passou pelas mãos de muitas pessoas. José esteve debaixo da autoridade de muitas pessoas. É possível que você tenha estado debaixo da autoridade de muitas pessoas. Primeiramente, este homem que humanamente é um exemplo, ele esteve debaixo da autoridade do seu pai. E aquela era uma autoridade muito boa. Já um homem de Deus, provavelmente toda a vida de José, ele já viveu estando seu pai convertido, e ele estava debaixo de uma autoridade de um bom homem, de um bom pai. Depois ele passou para a autoridade dos seus irmãos. Quando seus irmãos o pegaram, e levaram as suas roupas molhadas em sangue de um carneiro, e deram ao seu pai, e disseram: ele morreu, um animal o espedaçou. Então ele estava debaixo da autoridade dos seus irmãos. E esta não era uma boa autoridade sobre ele. E eles o venderam e ele passou a estar debaixo da autoridade de mercadores, dos ismaelitas. E esta também não era uma boa autoridade, porque o venderam como escravo. E depois ele esteve debaixo da autoridade de um homem que trabalhava no palácio do rei chamado Potifar. E aquela parecia uma boa autoridade. E talvez fosse uma boa autoridade. Mas Potifar foi enganado, foi envenenado contra Moisés, contra José, e ele novamente lançou José na cadeia. E aí ele estava debaixo da autoridade do carcereiro. Este é o texto que você leu. José debaixo da autoridade do carcereiro. Mas Deus tocou no coração desta autoridade. José está nas mãos do carcereiro. Mas Deus toca no coração desse homem, e esse homem começa a dar crédito a José. E a Bíblia fala algumas coisas a respeito dele, dizendo que Deus deu mercê a ele perante o carcereiro, e no versículo 22, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Fala coisas muito boas daquilo que José realizava, porque Deus era com ele, porque Deus estava com ele, porque Deus estava abençoando a sua vida. Nós lemos lá em 1 Pedro com o pastor Vinícius, né? Aquela palavra que inicia dizendo, lá em Pedro: servos, sede submissos aos vossos senhores, né? Escravos, sejam submissos ao vosso senhor. Seja ele bom, seja ele cordato, ou seja ele perverso. José esteve debaixo e passou pelas mãos de muitas pessoas. Mas em qualquer destas pessoas que tinham autoridade sobre a sua vida, ele manteve e ele mantinha o mesmo caráter. De homem bom. De homem que não deixava o seu coração ser marcado pela amargura, ser marcado pelo ressentimento, ser marcado por um espírito de vingança. Esse homem não adoecia nas mãos de pessoas perversas, porque ele tinha aprendido com Deus a perdoar aqueles que haviam feito alguma injustiça contra ele. Homem de Deus, José, né? Nas mãos do perverso. E no versículo 29 lá de Pedro, diz que por isso é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Esse homem tinha capacidade de sofrer, quando não restava para ele outra opção. Ele sofria no meio de injustiça, mas ele mantinha sua consciência boa para com Deus. Hoje de manhã nós estávamos debatendo essa palavra de Deus, né? E a gente pensando nos dias de hoje, a gente logo pensou na relação do patrão com o empregado. Se o patrão manda o empregado mentir, né? Se o patrão manda o empregado fazer alguma coisa que é errada. Se o patrão é perverso. E a gente lembrou que nos dias de hoje é diferente daquela época. Você escolhe para quem você vai trabalhar. Ou se você pode escolher, né? Às vezes você está limitado por problemas financeiros, você não pode sair e você suporta um patrão perverso. Porque você precisa daquele salário, precisa daquele emprego. Mas normalmente, quando alguém está nos obrigando a fazer algo que é errado, nós podemos abrir mão disso. E podemos confiar em Deus. E dizer, Deus, eu quero levar uma vida correta. Nós podemos escolher. Você pode tomar muitas escolhas e você pode não estar debaixo da mão de pessoas perversas. Mas José não tinha escolha, por muitas vezes ele estava debaixo da mão de pessoas perversas. Mas eu quero lembrar que, às vezes, não é questão de nós estarmos debaixo de uma autoridade perversa, porque muitas vezes nós podemos sair, não é? Claro que algumas a gente não pode sair. Em algumas idades, você está na casa dos seus pais, não tem como sair. E se você tem algum pai perverso, se alguém tem, precisa ficar ali. Mas muitas vezes nós podemos escolher debaixo de que autoridade, de que mão nós vamos estar. Mas às vezes nós nos relacionamos com pessoas perversas. Por exemplo, se você tem um vizinho que é perverso, que é mau, que é implicante, que está contra você. Você não está fazendo nada errado, mas ele é mau, ele é perverso. Às vezes Deus nos coloca no contato e no convívio de pessoas perversas. E como este homem, chamado um exemplo, como este homem de Deus, José, ele se relacionava com pessoas perversas. Lembramos na palavra de Deus, aliás, lá em 1 Pedro diz também, no capítulo 2, versículo 20, que se alguém sendo esbofeteado, se alguém pecando e sendo esbofeteado por isso, pelo pecado, que recompensa nisso? E aí eu lembrei que Jesus esteve perante pessoas perversas, né? Jesus esteve num relacionamento com pessoas perversas. Numa circunstância, ele estava diante dos sumos sacerdotes, das mais altas autoridades religiosas, Jesus estava lá, e ele fala algo, e um soldado do sumo sacerdote o esbofeteia. Mas ele não tinha pecado algum. E quando bateram nele, injustamente, ele foi esbofeteado. Sem pecado, ele foi esbofeteado. Muitas vezes nós vamos estar numa circunstância que nós não podemos sair, né? Você se converteu, e o seu marido ainda não. E ele é um homem que ainda não é moldado por Deus. É um homem difícil. Nem estou querendo usar a palavra perverso, né? Mas aquela irmã que se converteu, mas está casada com um marido que não conhece a Jesus, não teme a Deus, e às vezes é quase perverso, às vezes é perverso. Ou vice-versa. O marido que é casado com uma mulher que não deixa Deus tocar no coração dela, e ela é uma mulher perversa, e ela é uma mulher má. E se você não está debaixo do único critério pelo qual Deus permite uma separação, às vezes você precisa conviver. José ensinou como conviver com pessoas perversas, não deixando seu coração ser rancoroso, machucado e ferido. Muitas vezes estamos nesse contato com pessoas assim. E no capítulo 39, versículo 22, diz que ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Amém? Você tem pedido para Deus para fazer tudo quanto você pode fazer num lugar? Ele fazia tudo que ele podia fazer ali. Aonde Deus tem te colocado, você faz tudo que você pode fazer? Ou aonde Deus tem te colocado, as coisas ficam pela metade? E talvez você pense, bom, eu não faço tudo quanto eu devo fazer, mas eu faço tudo que é possível. Mas eu creio que tudo quanto se pode fazer, engloba também as coisas impossíveis. Amém? Quando você ora por um enfermo, né, uma doença incurável, você está buscando fazer o que você deve fazer e que vai além do possível. Muitas vezes o que deve fazer para você que crê em Deus, para você que tem uma vida com Deus, fazer o que se deve fazer é fazer também aquilo que é impossível. Porque Deus anda com você e porque Deus vai capacitar você. José, assim, aonde ele estava, ele fazia tudo o que ele devia fazer. Quando você estamos num ambiente de trabalho, com colegas, com família, festas de fim de ano, em lugares que ninguém mais crê em Jesus, que ninguém mais está debaixo de uma comunhão com Deus. Ali você faz tudo que deve fazer ali. José fazia, o segredo da sua vida é que ele não deixava as coisas para trás. Ele fazia tudo o que devia fazer, ainda que isso englobasse coisas impossíveis. E quando nós fazemos tudo o que devemos fazer, nós englobamos coisas possíveis e coisas impossíveis. Ali, aonde ele estava, né? Quando ele esteve na casa de Potifar, diz que Deus abençoou aquele homem por causa de José. Ele fez na casa de Potifar tudo o que ele podia fazer, ali ele fez. Inclusive ser fiel ao seu senhor, ao seu patrão. Tudo que ele podia fazer naquele lugar, ele fez. Mas ele foi injustiçado e ele saiu dali caluniado. Não importa se cometeram uma injustiça contra você, se caluniaram você, o que importa é se você fez tudo que devia fazer ali. E se nós tropeçamos em algo e não fazemos tudo que deveríamos fazer, nós ainda podemos pedir: Senhor, me perdoa. Podemos ir até aquela pessoa a quem nós tivemos um tropeço e dizer: me perdoa, eu errei contigo. Mas essa é uma característica de um homem de Deus que fazia tudo o que era possível fazer aonde quer que ele estava. E Deus o abençoava, né? Leia na palavra de Deus, você pode abrir aí um pouquinho sua Bíblia, no capítulo 39, agora no versículo 23. Diz ali na Bíblia que o último versículo 23, na última linha: e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém. Quando nós temos esse compromisso com Deus, quando nós fazemos tudo que devemos, englobando coisas impossíveis, o que Deus faz? Deus nos faz prosperar, não é? Lá em 1 Pedro capítulo 2, se você ainda lembra, né? O pastor Vinícius leu e disse que Jesus é o exemplo, né? Que Jesus é o modelo perfeito. E eu dei uma olhada na palavra, na língua materna, que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi escrito em grego, e a palavra que está ali, que diz que Jesus foi o exemplo, a palavra é upogramos, tá? Upogramos. Ajuda teu irmão que está do lado e fala para ele: upogramos. Upogramos. Você já fala uma palavra do grego. Amém? Upogramos é exemplo. Jesus é o upogramos. Jesus é o exemplo. Mas o que quer dizer esta palavra há 2000 anos atrás, ou mais do que isso, para estar relatada na Bíblia? Esse upogramos, da onde sai isso, né? Era uma forminha de madeira, tá? Uma forma de madeira, como se fosse de alumínio, mas de madeira. E ali era colocado cera. E se pegava um objeto pontiagudo, tipo um prego, e na outra extremidade achatada, e a criança aprendia a escrever com aquele objeto cortante. Então estava ali a cera, e a pessoa escrevia naquela cera e aprendia a escrever. Naquela época, o tal do papiros, né, que era onde se escrevia, era muito caro. Não dava para ensinar as crianças a escrever em papiros, era algo muito caro. Então se fazia isso. Alguns de nós, quem sabe aí, já escreveu na lousa, ou lousa, ou Silvino, né? Silvino lousa, né? Silvino não escreveu, mas ele viu quem escreveu, né? Ele disse que escreveu, né? Talvez nossos pais, os pais de alguns, escreveram na lousa, né? Eu só fico pensando como é que ia estudar em casa se não era um caderno, né? Porque você só podia levar para casa a última lição. Só a última lição, talvez só o tema. Como estudar, né? Há pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, né? O que que escrevia? Não era giz. O que que era o lápis? Não lembro. Faz tanto tempo, né, Silvio? Eu não sei o que que escrevia, né? Não sei se era giz. Mas muito mais atrás, né? Há muito mais de 2000 anos atrás era assim a cera, né? Agora, esse upogramos, ele não era só isso. Ele era cera, e se fazia linha nele. E a linha se chamava hipografem. Fala para a pessoa do seu lado aí, hipografem. Diz, agora eu já sei duas palavras do grego, né? Hipografem, é a linha. É, alguns de nós aprendeu a escrever em caderno, aprendeu a escrever não, né? Teve uma melhora da sua forma de escrever com caderno de caligrafia. O que você acha? Que eu usei caderno de caligrafia ou não? Usou, né? Olha, vocês estão... Tá no meu jeito que eu tinha letra feia, né? E aí me deram o caderno de caligrafia. Também não adiantou. Aí eu passei a escrever em imprensa, né? Com letra maiúscula. Escrevo até hoje assim, né? É, caderno de caligrafia tem a linha, né, para as letras maiores e uma outra linha para as letras menores. E o professor pega e coloca ali uma frase. E você tem que repetir aquela frase lá, né? Alguns que estavam de castigo, não sei se é o caso da Doris, porque ela fez sim, né? Alguns que estavam de castigo, às vezes tinham que escrever lá 100 vezes uma frase, né? Não devo jogar papelzinho na sala de aula. 100 vezes, e ainda ia melhorar a caligrafia, né? Mas nessa época se fazia algo semelhante, se pegava a mão da criança, a mão do aluno, não é? Ah, deixa eu dizer outra coisa, esse hipografem, esse hipogramos, né? É, imagina, escrevia ali a frase, e para isso tinha que colocar a maior quantidade possível de letras do alfabeto, para que, de fato, fosse um modelo perfeito. Então, se escrevia com uma letra muito bonita, né? Fazendo os buraquinhos ali na cera. Uma letra bonita, uma frase que tivesse o maior número de letras possíveis. E se colocava a criança para aprender a escrever, fazendo as letras naqueles valinhos ali, né? E quando a coisa era muito braba, ainda pegava a mão da criança, né? E ainda fazia assim, né? Até domar a mão dela para ela poder, né? Escrever direitinho. Essa conjunção de uma frase com muitas letras do alfabeto, com a linha, e bem escrito, se chamava o tal do hipogramos, né? E é isso que está sendo dito lá em 1 Pedro, que Jesus é o modelo perfeito. Amém? Que Jesus é o exemplo, o modelo perfeito, né? Estava lembrando que o padrão, né? Padrão perfeito. Tem algumas coisas que se procura, né? O padrão perfeito e o modelo perfeito. Por exemplo, você sabe que eu entendo um pouquinho, o pastor Paulo às vezes fala, o Everton entende um pouquinho de animais. E um pouquinho de cavalo eu entendo, né? E quando há uma seleção de um cavalo, existe um nome que se chama morfologia. Então, existem vários testes que se faz com o animal. E um deles é o tal da morfologia, né? Aonde a pessoa procura achar qual o animal padrão e o animal perfeito. Então, o ganhador de uma Expo Inter, ele é julgado mediante vários critérios. Lembra que o programa aí, né? Era a forma da letra, era usar letras variadas e uma letra bonita. Nesse mundo aí também, onde se seleciona um animal padrão, se procura também a perfeição. Talvez no mundo da arte, você não gostaria de olhar aí um pianista que toca perfeitamente? Alguém que toca um instrumento perfeitamente? E é possível que a gente olhando diz, eu tinha vontade de aprender a tocar piano, mas quando você olha alguém tocar perfeitamente, talvez você desista, né? Jesus, o modelo perfeito. E a gente fica pensando, mas que alvo tão elevado. Será que eu vou chegar nesse alvo? Será que eu vou alcançar? Por que que este é o exemplo? Por que que este é o modelo? É porque Deus não está exigindo algo de nós. Amém? Já pensou Deus ter uma exigência sem dar as condições para nós chegar no exemplo perfeito, no alvo? Ele quer nos ensinar a função do Espírito Santo. Por isso que Jesus, quando subiu ao céu, Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou dar a vocês o Espírito Santo. E Ele vai dar condições de vocês caminharem em direção ao padrão perfeito, a caminhar em direção ao alvo, a caminhar em direção à vida de Jesus. E isso é possível, porque nós estamos vendo a vida de um homem chamado José, aonde teve uma vida exemplar. Prefigurava que um dia viria Jesus. E este sim, o padrão perfeito. E a Bíblia diz lá que o exemplo é Jesus. Que Jesus é o exemplo. Quantas coisas nós podemos mudar seguindo este exemplo? Não importa o seu contato que você tem, se você tem um contato com alguém bom e cordato, ou se você tem um contato com alguém que é perverso, não importa debaixo de qual autoridade você possa estar, má ou boa, mas quando você aprende com Jesus e é capacitado pelo Espírito Santo, você vai conseguir andar em direção ao alvo e em direção ao exemplo que é Deus para mim e para a sua vida. Você vai começar a consertar situações, né? Aonde José passava, ali havia uma revolução. Ali havia uma mudança. Não era ele alguém amargo. Não era ele alguém ensinando coisas erradas. Mas um homem de Deus, por onde deixava onde passava, deixava um rastro de coisas boas. Trazia conserto, entrou na casa do Potifar, arrumou tudo lá. Entrou na cadeia, no cárcere, transformou aquela cadeia. Aonde ele estava, ele transformava. Eu li uma palavra muito linda, né, dele, que talvez quando ele estava lá na casa de Potifar e tudo ia bem, até que a mulher do Potifar caluniasse ele, talvez ele pensou: é agora, né? É agora. Mas, por causa daquela calúnia, ele foi lançado na cadeia novamente. E lá na cadeia ele revelou o sonho de duas pessoas, empregados do rei. E muito mais tarde, um deles lembrou de José e falou para o rei havia tido um sonho. E esse empregado do rei diz: eu conheço um homem que Deus revela para ele sonhos. E talvez José não soubesse, mas a hora dele tinha chegado. Diga para a pessoa do seu lado: a sua hora chegou. Amém. Ele pensava lá no Potifar, ele dizia: é agora. Mas não foi. Mas a hora dele estava chegando. E aí aquele empregado do rei, o copeiro, manda chamar ele no capítulo 41 de Gênesis, versículo 14, e diz assim: então o faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. E ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se ao faraó. Amém. Ele estava chegando na presença do rei. E para chegar na presença do rei, ele precisava tomar algumas atitudes. Foi lá se arrumar, se barbeou, tomou banho, se arrumou, foi para a presença do rei, né? E ele revelou o sonho do rei, e o rei então disse: bom, você realmente é um homem de Deus. E chegou a tua hora. E eu vou te colocar num lugar mais alto. E se você ainda está com a sua Bíblia aberta, em Gênesis 41, versículo 42, diz assim: então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão do José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir em seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo constituiu sobre toda a terra do Egito. Amém. Você está entendendo que Deus, um homem que teve dentro de uma cisterna, um homem que teve num buraco, um homem que teve no cárcere, um homem que teve na cadeia, mas aonde Deus coloca ele, Deus começa a limpar a sua vida. Deus começa a restabelecê-lo, e agora então, o rei, né? Coloca nele um anel de sinete, roupas de linho fino, um colar de ouro no pescoço, e ele subiu no segundo carro. O primeiro carro era do faraó, né? Olha Deus levantando esse homem. Você lembra que lá no passado, o pai dele tinha dado para ele uma veste talar? E o pai dele, um dia, quando deu as vestes talar, ele tinha 17 anos, o pai dele na verdade, os irmãos todos ficaram com ciúmes. Mas aquilo que o pai dele estava fazendo era de Deus. Era uma profecia. E o pai dele estava dizendo, você vai chegar num lugar muito alto, porque Deus vai levar você lá. Ele toma o banho, faz a barba, vai à presença do rei. E recebe as roupas totalmente novas, né? Abra sua Bíblia em Apocalipse, quero encerrar com essa palavra. Lá em Apocalipse, capítulo número 19. Quando você segue o modelo perfeito, quando você deixa o Espírito Santo pegar a sua mão para te ensinar a escrever, mediante o modelo perfeito, há uma promessa de Deus no capítulo 19 de Apocalipse, aonde diz, ali no final do versículo 6, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Amém? Olha a trajetória de José. A trajetória das suas vestes. Mais do que isso, simbolizam o que Deus queria fazer na vida dele. Aqui a Bíblia está falando de você. Amém? A esposa. A igreja, a esposa. Aqui que está dizendo a palavra de Deus que a esposa já se ataviou a si mesma. Pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro. A igreja alcança os alvos de Deus quando ela segue o modelo de Deus. Amém? Quero pedir que você possa se colocar em pé. Aleluia. Aonde Deus quer levar aquele que é fiel para com Ele. Você tem um exemplo. E lá em 1 Pedro diz que o exemplo, ele quando ultrajado, não revidou com o traje. Ele não se vingava. Ele é o modelo perfeito. Modelo em caráter. Modelo em amor. Modelo em fidelidade. Modelo em paciência. Modelo em domínio próprio. Modelo em submissão ao Pai. O modelo perfeito. José é um homem exemplar. E Deus tem um chamado para mim e para você. Andarmos nesta direção. Seguindo o exemplo de Jesus. No tratar. Com pessoas boas e cordatas. Mas também no tratar com pessoas. Com pessoas más. Deus já te colocou muitas vezes, e ainda vai te colocar em contato com pessoas boas e pessoas más. E você tem o hipogramos, você tem o exemplo, você tem o padrão perfeito para se relacionar com essas pessoas e para chegar ao alvo. A sua hora está chegando. Faça a sua barba. Lave suas roupas, troque suas roupas, porque o Senhor nosso Deus quer colocar em nós roupas de linho fino, um anel, uma corrente de ouro, tudo isso simboliza a eternidade, a vida eterna, a vitória, a comunhão com Deus, uma vida agradável a Deus. Aquilo que humanamente foi dado para Moisés, para José, simboliza aquilo que Deus quer revestir a mim e a você, como a noiva, como a esposa, como povo de Deus. Aleluia. Você foi criado para vencer. Desafios, nós vamos ter muitos. Mas um homem completamente igual a mim e a você, conseguia se portar mediante a orientação do Espírito Santo, com sabedoria diante do contato de qualquer pessoa. Deus poderá colocar pessoas no seu caminho, no trânsito, no trabalho, nas escolas, em casa, na vizinhança, no bairro, em lugares distintos. Deus pode colocar muitas pessoas no seu caminho. E Deus também vai dar a oportunidade de você fazer o que se deve fazer em determinados lugares. E se você fizer, você começa a colher o fruto daquilo que você vai semear. Aleluia. Há um modelo perfeito. Peço que os irmãos do louvor já possam estar vindo. Há um modelo perfeito, há um padrão. Mas Deus simplesmente não diz para você, por si só alcançar esse padrão. Ele quer dar a presença dEle, para você vencer dentro da sua casa, para você vencer no seu lar, para você vencer com a sua família. Fazer tudo o que se deve fazer ali, dentro da sua casa, com a sua família, sua vida conjugal, seu relacionamento com os filhos. Fazer tudo o que se deve fazer ali no seu local de trabalho, na sua profissão. Fazer tudo o que se deve fazer, até mesmo quando você está entre irmãos, até mesmo quando você está na casa de Deus, aquilo que Deus dá para você fazer. Ele é, como disse lá, Ele é o nosso bispo, Ele é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Aquele que nos faz alcançar os padrões de Deus. Aleluia. Diga para você que você se submete, que você quer andar nesse padrão. Você vai agradar a Deus, sim. Mas você vai ter uma vida vitoriosa, como José teve uma vida vitoriosa. Aleluia. Aleluia.